A sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericafoz.com.br até meio-dia. Contatos para que você possa interagir conosco. 3028-2828 é o bom e velho telefone fixo. Ligue aqui e peça para falar com a Luciana, que ela fica feliz, feliz da vida. 4588-282828 é o contato no WhatsApp. Transamérica Foz, nossa fanpage no Facebook. Arroba Transamérica Foz, nosso perfil no Twitter. Novidade no Refúgio Biológico Bela Vista, que é mantido ali pela usina de Itaipu, na região norte de Foz do Iguaçu. Na quinta-feira, foi apresentada para a onça Valente, uma onça de 9 anos que mora ali no refúgio, uma fêmea de 3 anos, recém-chegada do estado de Goiás, onde estava num criador científico no município de Mineiros, após ser resgatada no Mato Grosso. O objetivo é possibilitar a reprodução da espécie em tentativas que serão monitoradas pelos biólogos do refúgio. E além da nova fêmea, né, o Bela Vista recebeu também um exemplar de onça-pintada macho, também com 3 anos, oriundo da região centro-oeste do Brasil. Lembrando que as visitas ao refúgio para moradores de Foz do Iguaçu e região são gratuitas. Então, se você quer ver aí a nova onça, né, porque a onça macho ainda não está na área de visitação, dá uma passadinha lá no refúgio, porque é um passeio que realmente vale a pena ser feito. Por outro lado, péssima notícia para o setor da cultura em Foz do Iguaçu. Em reunião com o empresariado na manhã de quinta-feira, a prefeita em exercício, Ivone Barufaldi, anunciou o cancelamento da edição 2016 da Feira Internacional do Livro, que estava marcada para o mês de outubro. A alegação da gestora foi a necessidade de economizar recursos, tendo em vista o agravamento da crise financeira nos cofres do município. O custo da realização da feira, segundo a Fundação Cultural, oscilaria entre R$ 300 mil e R$ 350 mil, dinheiro que teria sido gasto em outro evento e já não estaria no caixa da Fundação. Enfim, né? Maravilha, né? Vamos agora ao quadro Maravilhas Daqui. Maravilhas Daqui. E na edição de hoje do quadro Maravilhas Daqui, vamos destacar uma maravilha muitas vezes desconhecida do público que visita o Parque Nacional do Iguaçu. Trata-se da usina hidrelétrica do Rio São João, a primeira hidrelétrica da região fronteiriça, inaugurada em 1942, 32 anos antes da assinatura do Tratado de Itaipu. Durante 15 anos, até 1957, a usina do Rio São João foi a responsável pelo fornecimento de energia elétrica para toda a cidade de Foz do Iguaçu. Já com a inauguração de novas fontes de energia, depois, né, a usina passou então a abastecer apenas o Hotel das Cataratas e as estruturas existentes ali no interior da unidade de conservação, e foi desativada mais tarde devido ao obsoletismo e também a uma enchente que atingiu a casa de máquinas, mas segue de pé toda a estrutura física ali, as instalações da usina do Rio São João, sem maquinário, claro, preservando aí parte importante do passado da nossa cidade. As visitas ao local, que conta com projeto de tombamento por parte do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, projeto ainda não aprovado, são restritas, mas a possibilidade de conhecer a usina pode ser consultada junto à administração do Parque Nacional do Iguaçu. Outras informações sobre a usina do Rio São João serão postadas em instantes nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter, além do nosso site transamericafoz.com.br. E chegou aquela hora aqui no Front em que trazemos todas as semanas algumas das notícias inúteis que inutilizaram a pauta dos veículos de comunicação ao redor de todo o planeta. Sabe aquelas notícias que, enquanto tem coisa importante acontecendo no mundo, a gente perde tempo lendo, ouvindo ou até mesmo compartilhando nas redes sociais? Então, né, esse tipo de notícia realmente não falta. E nesta semana tão repleta de novidades inúteis, eu poderia falar aqui da cafeteria irlandesa que está exigindo atestado médico para que clientes possam consumir refeição sem glúten. Enfim, sobre o russo que decidiu fazer o número 2 no meio do corredor de um supermercado. Poderia falar sobre o escocês que foi ao estádio assistir futebol só de biquíni, mostrando ali a bunda branca mais feia da face da terra. Ou do homem que pulou de um prédio, mas caiu em cima de um carro e não conseguiu se matar. Ou então do porco com algo parecido com um falo humano. Vou usar a palavra falo para não chocar, né? Um falo humano na testa que está despertando aí vários tipos de paixões na internet, né? Mas essas notícias, elas são muito idiotas, melhor deixar quieto. Eu poderia falar também da decisão da Suprema Corte da Itália, que emitiu sentença dizendo que se masturbar em público não é crime. Enfim, um idoso de 69 anos, na cidade de Catânia, ele teve sua sentença cancelada no caso em que mostrou seus genitais na entrada de um campus universitário. A Suprema Corte entendeu que não é crime, mas enfim, essa notícia, sei lá, né, não tem nem o que falar. Outro assunto que eu poderia abordar foi a insólita homenagem feita por uma equipe de parasitologistas, especialistas em parasitas, que descobriu um novo tipo de parasita na Malásia que afeta o pulmão de tartarugas. Enfim, né, parasita de pulmão de tartaruga. E decidiu dar à criatura o nome científico de Baractrema obamai. Isso mesmo, uma homenagem ao Barack Obama, Baractrema obamai. Já imaginou você ser homenageado com o nome de um parasita? Eu não gostaria, né? Mas eu vou falar mesmo. Aqui é de um caso ocorrido aqui no Paraná, em Curitiba, em que uma quadrilha de assaltantes foi presa pela Polícia Civil, digamos assim, por excesso de confiança. O grupo, que segundo o jornal Tribuna do Paraná, atuava também no estado de Santa Catarina, tendo como alvo ali empresas, né, principalmente empresas, tinha o hábito de consultar um pai de santo antes de desferir suas ações. Se o pai de santo dissesse que estava ok,

Programação musical aqui no Front, hora de conversar com ela, aquela que tudo sabe, aquela que tudo pesquisa, aquela que registra todos os seus dados na internet, Mulher do Google, versão nacional do Buscador. Mulher do Google, bom dia! Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Sol Brilhante. Bom dia, planeta Terra. Hoje estou feliz. Muito feliz. Que bom, Mulher do Google. Eu fico feliz por você, né? Sua felicidade também me contagia. E posso saber aí, como quem não quer nada, o motivo da sua tão radiante felicidade? Não. Ok, não está mais aqui quem perguntou, né? Mulher do Google, você me mandou uma mensagem antes do programa dizendo que tinha um assunto importante para abordar, é isso? Exatamente, Guilherme. Quero falar sobre doação de órgãos. É, doação de órgãos, assunto que é extremamente relevante, né? Dos mais importantes de todos, até porque a lista de espera por transplantes de órgãos é grande sempre nos hospitais e a quantidade de pessoas, né, esperando pela doação é bem maior do que a quantidade de doadores. Sim, Guilherme, mas não quero falar só de doação de órgãos humanos. Quero pedir a doação de órgãos para máquinas. Máquinas? Como assim? Doação de peças para computadores, Guilherme. Você aí, que está em casa, que tem um computador que não usa mais, dê nova vida ao seu equipamento. Doe a memória, o HD, o processador, o teclado, o mouse, para uma máquina que perdeu suas peças e sua utilidade. São milhões de computadores em todo o mundo, Guilherme. Fora da tomada, desconectados, passando fone. Ah, sim, sim, causa muito nobre, sem sombra de dúvidas. Dê sobrevida ao seu computador que morreu. Não liga mais. Faça uma máquina feliz. Doe seus órgãos. Olha aí, falando sério agora, né, o que é mais importante, não descarte lixo eletrônico no lixo comum, porque computadores, celulares, baterias, né, eles podem conter aí compostos tóxicos que contaminam o meio ambiente e contaminam mesmo, né, chumbo, uma série de outros minerais e materiais também. Agora, em outubro, inclusive, acontece ali no Gramadão o Mundial de Arremesso de Celular e Notebook, né, com um mutirão de coleta de eletrônicos, então aproveite a oportunidade e descarte seu equipamento de forma segura para não contribuir aí para prejudicar, né, o meio ambiente. Mulher do Google, pergunta aqui esportiva, você está gostando das Paralimpíadas? Gostando muito, Guilherme. Adorei aquela cena da abertura, com a atleta humana, dançando com uma máquina. Queria ser como ela. Queria ser como a máquina? Não, como a humana. Não, mas você já é humana, Mulher do Google. Só o que lhe falta é a carne e o osso, né? Mas não ser de carne e osso talvez seja até uma vantagem, né? Enfim, não se deprima. Mantenha aí seu status de felicidade do início do nosso bate-papo. Assim farei, Guilherme. Sim. Pergunta da Vanessa, que quer saber, Mulher do Google, onde estão passando os jogos das Paralimpíadas? Porque na TV dela, pelo menos, ela não está achando. Não está, Vanessa. Globo, Record, Band, estão ignorando os jogos. Só na TV privada. A mídia não dá a mínima para as Paralimpíadas. Eis aí uma verdade que dói, Mulher do Google. Infelizmente, a transmissão em TV aberta, né, em rede nacional, não está acontecendo. Isso ajudaria muito na quebra de barreiras e preconceitos. É uma pena. Uma pena, realmente. Mulher do Google, pergunta aqui sobre a Coreia do Norte, ouvinte Marcos Paulo. Essa suposta detonação de uma bomba atômica pelo ditador maluco lá da Coreia. É verdade mesmo ou é só fogo de palha atômica? Não sei, Guilherme. Como assim não sabe? Você não é a Mulher do Google? Sou sim, Guilherme. Mas lá é a Coreia do Norte. Nem internet eles têm. Não consigo chegar lá. Tá, mas não consegue mesmo? Já tentei, Guilherme. Mas não dá. Minhas fontes externas, no entanto, informam que sim, a detonação foi verídica. O ditador da Coreia do Norte quer que o mundo se exploda, literalmente. Ha, ha, ha, ha. É, e você ainda consegue dar risada, né? Alguma dica pro fim de semana, Mulher do Google? Guilherme, vai ter encontro de food trunks na Vila A, na esquina da Avenida Paraná com a Avenida Silvio Américo Sazdelli, hoje à noite. Apareça por lá. Tá, como assim apareça por lá? Você também estará lá? Claro que estarei, Guilherme. Sou a Mulher do Google. Estou em todas partes. Menos na Coreia do Norte. Menos na Coreia. Ha, ha, ha, ha. Ok, então aparecerei, né? Você volta na próxima semana? Com todo prazer, Guilherme. Uma excelente semana para você e seus ouvintes. Fiquem com o pai. Mulher do Google, todas as semanas aqui no Front Transamérica. Intervalo no front, na volta tem o que é que tem, enfim, o que, que é isso aqui? Uma cantora de bolero invadindo o estúdio. Ô, Dona Evinha, tudo bem com a senhora? Que é? Música pra Luciana, a pedido do seu jesuíno. Meu pai, não, pode cantar aqui, ó, nesse microfone aqui, ó, manda ver. Front Transamérica até meio-dia e ainda hoje tem o 7-1 da semana, tá? Não sai daí não, Luciana, sai não, hein? Front Transamérica, intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.